Vamos à palavra de Deus? Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, nós não vamos ler agora, mas você vai deixar aberta ou marcada, nós vamos ler mais à frente, Efésios capítulo 4, procure lá a carta de Paulo, igreja de Éfeso, vá até o capítulo 4, deixe aí uma marcação, ou permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma oração. Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, Deus de todo amor, Deus de toda bondade, o Deus a quem amamos, servimos e adoramos, o Deus em quem temos depositado toda a nossa fé e confiança e toda a nossa esperança. Estamos em tua casa, Senhor, e tu sabes o desejo de cada um de nós de ouvir a tua voz, de receber o alimento para o nosso espírito que vem por meio da tua palavra, que revelada pelo teu Espírito nos impacta, nos faz refletir, nos faz pensar sobre a vida. E nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de ti neste propósito. Estamos diante da tua palavra, e que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que ela penetre ao nosso coração, e seja uma poderosa semente para germinar, crescer e produzir maravilhosos frutos em nossa vida, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos chama, chama a mim e a você, chama o seu povo à santificação. Há quatro passagens bíblicas, você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou fazer a referência e ler, se você tem o hábito de anotar a mensagem, anote apenas o versículo, mas lá em Romanos 6,22 diz: agora porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, é o seu caso? Amém. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versos 3 e 4 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Já em Hebreus capítulo 12 versículo 14 o autor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16: porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui está expressa de uma forma muito clara, muito evidente, que a vontade de Deus para o seu povo é que ele seja um povo santo. O povo de Deus sabe disso, a palavra de Deus assim expressa, mas como isso se dá na prática do dia a dia? O que significa realmente uma vida de santificação, de santidade? Será que é necessário uma reclusão e um confinamento para sermos santos? Será que é necessária olharmos para a forma de nos vestir? Será que usos e costumes definem a santidade de uma pessoa, a roupa que eu uso, o cabelo, o tipo do cabelo, se eu uso maquiagem ou não, se eu uso adereços ou não, é isso que denota realmente a santidade de alguém? Será que é adotar uma postura séria de um falar manso? Será que santidade significa orar muitas horas por dia, todos os dias? Afinal, como é que nós alcançamos o nível de santidade que Deus espera de cada um de nós? E por que, nesse contexto, quando paramos para meditar sobre santificação, sobre santidade, por que muitos crentes não conseguem viver em santificação? Talvez para alguns pareça algo inatingível, algo apenas alcançado por pessoas vocacionadas ou por pessoas que são muito espirituais, são essas que conseguem. Eu não tenho essa vocação, eu não sou tão espiritual assim, então eu não consigo santidade na minha vida. Alguns às vezes pensam dessa forma, outros às vezes têm medo de que elas se tornem pessoas rejeitadas, discriminadas, virem alvo de piadas na sociedade porque elas se tornaram santas. Sabe aquela questão, ela é crente, agora ela é santinha, Isso traz um medo em alguns crentes. Será que eu vou me tornar uma pessoa estranha no mundo, na sociedade em que eu convivo? Na verdade, amados, guarda isso no seu coração, a santificação, que é um processo diário de Deus na nossa vida, e é um processo também em que eu participo, a santificação, ela vem através de atitudes bíblicas, por meio das quais o Espírito Santo pode agir no nosso viver, na nossa existência. Então, santificação, na verdade, não é uma via de mão única. A santidade, a santificação não é unilateral. Santificação é uma parceria nossa com o Espírito Santo, onde eu faço algo diante daquilo que Deus pede de mim, é o que eu chamo de atitudes bíblicas, e quando eu assim procedo, quando eu assim ajo, o Espírito Santo também age na minha vida através dessa minha postura. Quando eu trago para a minha existência, para o meu dia a dia, o contexto da palavra de Deus, eu procuro agir. Até porque a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus diz que a nossa maior prova de amor a Ele é quando nós guardamos os seus mandamentos. Então, quem ama Jesus de fato e de verdade tem interesse em trazer para o seu hábito de vida atitudes bíblicas, de ter pensamentos bíblicos, de ter atos bíblicos, decisões bíblicas, porque quando assim fazemos, amados, estamos abrindo, escancarando a porta para o Espírito Santo ter total liberdade de ação no nosso viver. E sem o Espírito Santo, sozinhos, nós não conseguimos andar em santificação. Precisamos do Espírito Santo, ao mesmo tempo que o Espírito Santo precisa de nós, tendo as atitudes corretas, para que Ele possa agir e operar esse processo de santificação. Santificação não é apenas a exteriorização de um comportamento de santidade, não é apenas aquilo que eu demonstro, isso seria ser santarrão. Quem apenas ostenta ser, mas não é interiormente, ele está sendo não santo, mas santarrão. Por isso Jesus criticou tanto os fariseus, muito dos escribas, daqueles religiosos da época, inclusive Jesus uma vez os chamou de sepulturas caiadas, bonitas por fora, com aparência de santidade por fora, mas com podridão por dentro, com iniquidade por dentro, com maus pensamentos por dentro. Então santificação não é apenas a exteriorização de um comportamento de santidade. A exteriorização da nossa santidade, ela deve ser, amados, o reflexo natural de uma realidade interior, espiritual, genuína e autêntica. É um reflexo para o lado de fora daquilo que está acontecendo dentro da gente. Você sabe por que os cristãos, principalmente do primeiro e do segundo século, eles causaram tanto impacto no mundo pagão? Você já estudou sobre isso? Você já leu sobre isso? Por que a igreja primitiva causou tanto impacto? Por que que Roma foi sacudida com o movimento dos cristãos? Mesmo com perseguições, mesmo com o risco de martírio, com tudo que eles passaram, eles viveram em santidade. E sabe por que eles impactaram, amados? Sabe por que eles cresciam em número? Cada vez mais, o número de convertidos aumentava cada vez mais. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais ela era maltratada, mais ela se expandia. Por quê? Porque os cristãos naquela época viviam com simplicidade e autenticidade o Evangelho. Esse era o segredo. Não tinha nada assim espetacular que nós precisaríamos investigar a fundo, não, era a vida simples que eles viviam, porque eles viviam a simplicidade do Evangelho, eles viviam com autenticidade o Evangelho de Jesus Cristo, eles tiveram uma verdadeira transformação de mente e de espírito, porque eles agora haviam se tornado novas criaturas, as coisas velhas tinham se passado, e a vida agora era vivida no Evangelho de Jesus. Isso no dia a dia começou a impactar, porque o senhor daquele escravo, que era pagão, que adorava outros deuses, agora ele tem um outro comportamento, agora ele tem atitudes honestas, agora ele procura ser mais humilde, agora ele começa a refletir uma realidade espiritual de uma transformação que Jesus fez na vida dele. Isso no dia a dia, no lidar com as pessoas, nos compromissos, nas decisões, na forma de falar, no proceder. As pessoas percebiam isso e ao mesmo tempo queriam saber por quê. E aí descobriam o Evangelho de Jesus, aí descobriam a razão, que era Jesus, e por isso ia crescendo cada vez mais. Eram perseguidos, sofriam, muitas das vezes não podiam propagar abertamente o Evangelho, mas ali naquela casa, pelo comportamento daquela pessoa, daquela esposa, daquele marido, daquele escravo, eles começaram a perceber o que era se tornar um cristão. E isso impactou o mundo, amados. Isso incomodou toda a estrutura do Império Romano, e no mundo daquela época, não só em Roma, mas em todo o mundo, porque para onde aqueles homens e aquelas mulheres iam, eles refletiam a luz de Cristo. Por isso eles impactavam, porque eles viviam uma santidade prática, que muitas das vezes a gente acha como alguma coisa tão elevada, que talvez eu não consiga alcançar. A verdade é que a palavra de Deus está dizendo que a vontade de Deus para todos nós é que nós sejamos santos. Sede santos como eu sou santo. Isso está acessível a todos nós, sem exceção. Julgar que é algo elevado demais, muitas das vezes pode refletir, quem sabe, um desejo de não servir a Deus plenamente, totalmente, ainda tendo que ter algumas práticas que gostamos de fazer e que a Bíblia diz que não devemos fazer, e aí o crente fica em cima do muro. Por isso, nesta manhã, nós precisamos até fazer esta reflexão. Qual é a minha visão de santidade? Tem sido uma prioridade na minha vida? Ou é alguma coisa que eu acho que eu não vou alcançar? Então eu vou vivendo. Eu faço algumas coisas que agradam a Deus, mas também eu faço algumas coisas que eu gosto de fazer, que pode até não agradar a Deus, mas afinal de contas, as pessoas fazem. Esse é o cuidado que a gente precisa ter, amados. Será que a igreja hoje tem impactado tanto como os crentes naquele primeiro e segundo século? Será que a nossa vida não tem sido, muitas das vezes, na tentativa de viver os dois lados? Viver um pouquinho do reino de Deus, mas usufruir também um pouquinho do mundo? Porque quando a gente olha para o panorama evangélico, a gente vê muitos crentes que se dizem novas criaturas com práticas de velha. Isso é algo incompatível. Não sei se hoje, esse tempo pós-moderno, em que cada um traz para si a sua verdade e constrói a sua verdade, eu tenho a minha, você tem a sua, não se meta com a minha, que eu não me meto com a sua verdade, cada um vive a sua vida. Essa é a visão desse tempo pós-moderno. Não tem centro, nem Deus é o centro, nem o homem é o centro, cada um constrói a sua verdade. E nesse contexto, a igreja pode estar sendo contaminada com essa visão pós-moderna de que eu faço o meu evangelho, eu dou uns retoques no meu evangelho, eu vejo que está na Bíblia, mas ó, eu não concordo com isso, então isso aqui eu descarto, isso aqui eu aceito, e a gente dá assim um retoque no Evangelho do Senhor, e aí a gente passa de ter o Evangelho transformado em outro Evangelho. E Paulo nos diz sobre o cuidado que nós temos que ter do perigo de outro Evangelho. O que é o outro Evangelho? É o Evangelho que o homem dá o seu jeitinho, ajusta aos seus interesses, ajusta aos seus desejos, e aí a gente compromete a nossa santificação, porque achamos que estamos fazendo isso ou aquilo outro, e estamos até agradando a Deus com isso, achamos até que está tudo bem, que Deus é um Deus complacente, afinal de contas, Ele é amor, é como se fosse um Deus que passa a mão na cabeça e diz, não tem problema meu filho, nós precisamos zelar por isso, amados, porque a contaminação do mundo na igreja, e quando eu digo mundo, eu digo os valores, os conceitos do mundo, que jaz no maligno, vai penetrando de uma forma muito sutil, e sem percebermos, isso vai comprometendo a nossa santidade, e a Bíblia diz que o caminho de Deus é de santidade, e se o caminho de Deus é de santidade, só pés santos podem percorrer esse caminho, E aí nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que atitudes bíblicas são essas. Aí eu quero pedir que você vá lá em Efésios capítulo 4, onde eu pedi que você deixasse marcado. E Paulo aqui nos dá algumas dicas, algumas orientações de coisas práticas para nós trabalharmos a nossa santificação com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero ler a partir do versículo 17. Nós vamos ler até o final dele, até o 32, e depois vamos só ler o versículo 1 e 2 do capítulo 5. Sendo assim, diz o versículo 17, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhados em trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, do desconhecimento, devido ao embrutecimento do seu coração, de um endurecimento do coração, havendo perdido toda a sensibilidade. Olha, amados, parece que Paulo está falando para o dia de hoje, não é? Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Verso 20, entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo? Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do vosso velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestistes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, versículo 25, ele começa a trazer algumas coisas práticas. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando o período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. E o capítulo 5 diz, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Depois eu incentivo você a ler em casa o restante do capítulo 5, que tem mais algumas dicas importantes com respeito à nossa santificação. Mas eu quero me ater aqui ao capítulo 4. Em primeiro lugar, amados, nós vamos ver aqui atitudes bíblicas que nos ajudam no processo de santificação. E uma delas, Paulo diz, evitemos a mentira, versículo 25. Evitemos a mentira. Nós sabemos muito claramente, porque o próprio Senhor Jesus, confrontando os fariseus, dizendo, vocês são do diabo, foi uma palavra forte de Jesus, que é o vosso pai, foi mais forte ainda, porque eles se diziam filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, Jesus disse, não, vocês são filhos do diabo, porque você quer satisfazer os desejos do diabo. E aí ele diz, ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo que a paternidade da mentira quem é? O diabo. A Bíblia diz que a verdade vem por meio de quem? De Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus distinguiu muito bem de que quem está em Cristo não pode viver uma vida de mentiras. Precisa evitar a mentira. Porque a mentira muitas das vezes é algo que nós lançamos mão, amados, para encobrir nossas faltas, para trazer justificativas aos nossos atos. E quanto mais mentiras trazemos para a nossa vida, outras mentiras se tornam necessárias para cobrir aquelas outras mentiras, e assim a gente vai se enredando nesta teia satânica. Porque o diabo, ele lança a mão da mentira para enganar. O cristão, ele agora faz parte, a vida dele agora está em Cristo, que é a verdade. Nós precisamos zelar por isso. Porque no dia a dia, nessa sociedade que a gente vive, as pessoas lançam mão muito facilmente para mentir. Aliás, isso é tendência do ser humano. Você vê, você não precisa ensinar uma criança pequenininha, que ainda não tem muita consciência, a mentir. Ela mente naturalmente. Pergunta para ela quem foi que quebrou o copo. Ela vai botar a culpa no cachorro, vai botar a culpa no irmãozinho. Ela já aprende a mentir sem ninguém ter ensinado, porque isso faz parte da natureza humana. Mas nós agora temos uma nova natureza, amados. Nós temos a natureza de Cristo em nós. Nós temos agora o Espírito da verdade habitando em nós. E nós precisamos ter muito cuidado com esse ponto, porque isso aqui mexe com a nossa santidade. Isso aqui pode abalar as nossas estruturas espirituais. Porque quanto mais eu me lanço em mentiras, mais eu estou dando oportunidade para o pai da mentira agir. Eu estou dando legalidade para ele agir na minha vida, e não o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos ensina a sermos verdadeiros uns com os outros. Nós não precisamos lançar mão da mentira, amados. Isso é um exercício que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer isso em qualquer local, na igreja, em casa, no trabalho. Precisamos zelar por isso. A vida de alguém que se enreda em mentiras é uma vida de tormento. A pessoa praticamente deixa de ser quem ela é, e ela passa a ter a necessidade de demonstrar algo que ela não seja. Isso é um tormento. É um tormento. Nós somos chamados para viver em simplicidade. Viver, na verdade, a mentira não pode ocupar a vida de uma nova criatura. Segunda atitude bíblica, versículos 26 e 27. Evitemos a ira. Não só a mentira, mas também a ira. O que é ira? Raiva. A ira, todos nós aqui, sem exceção, estamos sujeitos a sentir. Aquela situação, aquilo que a pessoa falou, aquilo que você viu e não gostou, isso traz uma... É algo tão inflamável que faz o teu sangue subir. A ira, todos nós estamos sujeitos a irar. A Bíblia não está dizendo que você nunca vai sentir raiva. Nós vamos sentir raiva, sim. A questão é como nós tratamos essa raiva. É se nós resolvemos imediatamente essa raiva, ou se nós alimentamos ainda mais esta raiva. O que é vingança, por exemplo, se não o resultado de uma raiva não tratada? Quando você está com raiva de alguém, você quer pular no pescoço dela. Passam mil pensamentos na cabeça, não é verdade? Dá vontade de soltar cobras e lagartos. Por quê? A ira te inflama isso. A questão é, damos vazão a ela ou nós a reprimimos? Porque, amados, não tem como. Quando a gente dá vazão à raiva, a gente peca. Concorda? Toda vez que eu agi com raiva, eu errei. Não teve nenhum momento que eu acertei. Alguém já disse que os primeiros 30 segundos de tensão é onde cometemos os nossos maiores erros. E é verdade, porque a raiva cega. Pessoas matam por causa da raiva. Pais deixam de disciplinar e violentam seus filhos por causa da raiva. A raiva é algo que nasce no coração. A gente decide precipitadamente, a gente faz loucuras por causa da raiva. E mais, o Paulo ainda diz que a raiva é uma brecha que abrimos para o diabo entrar. Quando ele diz, não deis lugar ao diabo, é no sentido do versículo anterior, quando ele diz, estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Ou seja, não deve durar mais do que 24 horas a nossa raiva, tem que ser resolvida muito rápido. Porque isso nos contamina, amados. Isso nos afeta. Nós precisamos dessa graça de Deus. Nós precisamos. É por isso que um dos elementos do fruto do Espírito se chama domínio próprio, se chama paciência. Como nós precisamos disso? E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, eu posso te ajudar nisso. Só que nós precisamos deixar Deus tratar. Porque tem pessoas que às vezes se acham, e parece até que pelo dizer, que ela tem um certo orgulho de ser assim. Não, eu não tenho paciência para nada. Ela tem que refletir sobre isso. Isso não é virtude. Virtude é ter paciência. Virtude é ter domínio próprio. Então precisamos deixar o Espírito Santo, por isso que eu digo, é um processo. Eu tenho que destrancar as portas desta minha área de vida, onde eu mais tenho dificuldade, para o Espírito Santo trabalhar, para que ele produza o fruto. O fruto, ele produz todo o fruto, ele não produz só amor e não produz domínio próprio. Ele produz o fruto. O fruto é como uma laranja, tem 9 gomos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se todas as pessoas nesse mundo tivessem esses 9 elementos, teríamos a sociedade que temos hoje? Teríamos a violência que tem hoje? Teríamos a corrupção que tem hoje? Que o mundo não deixa o Espírito Santo agir, mas o povo de Deus é o povo do Espírito Santo. Não podemos trancar essas portas, amados, e deixar o Espírito Santo em cárcere privado. Tem crente deixando o Espírito Santo em cárcere privado, tolhindo o Espírito Santo de agir, e por isso não vive uma vida de liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, não só em estar, mas em agir. Quando ele age na nossa vida, nos tornamos verdadeiramente livres, não de sentir ira, mas de saber como resolvê-la, como evitar. Terceira atitude bíblica: tenhamos um proceder honesto. Isso faz parte do processo de santificação, está aqui no versículo 28. Ter um honesto proceder no mundo onde parece que ser corrupto dá ideia de normalidade. Lava Jato está provando isso. E pensa a gente que é só no meio político, só no pessoal do poder? No dia a dia, os cidadãos também estão cometendo corrupção. Quando a gente dá um dinheirinho para o guarda não multar, quando a gente para em fila dupla, quando a gente não obedece a sinalização de trânsito, isso demonstra. Você vê, quando teve lá a greve de policiais, da polícia lá no Espírito Santo, todo mundo achou-se no direito de invadir as lojas, fazer saqueamento de lojas. Tombou um caminhão, todo mundo se acha no direito de pegar lá o seu produtozinho. Então, no dia a dia, mostra que, na verdade, amados, não é o poder apenas que corrompe, é o coração humano que é corrompido. O nosso coração, a Bíblia diz, é enganoso. O coração é enganoso. E nós precisamos, nesse contexto de proceder honesto, cultivarmos uma boa reputação e cultivarmos também a integridade. Cuidarmos destas duas áreas, porque a reputação é aquilo que as pessoas veem em você, aquilo que você exterioriza para elas é o que ela percebe que é a sua vida. Se você vive a simplicidade do Evangelho, elas vão ver Jesus em você. Essa é a boa reputação. Mas quantos crentes hoje têm uma péssima reputação lá fora? Não é verdade? Reputação de maus pagadores, que pega emprestado e não devolve, péssimas reputações, que fala palavrão, que adultera, que vive em fornicação. Não estão construindo uma boa reputação, não estão cuidando do seu caráter. Por outro lado, zelar pela sua integridade, porque já que a reputação é o que as pessoas veem em mim, a integridade é o que Deus enxerga em mim, mesmo quando ninguém está vendo. Onde a pessoa é o que é, estejam os outros vendo ou não, porque ela sabe que é um Deus que vê. Deus, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e me levanto, esquadrinhas o meu pensar. É um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Enganamos os outros, mas jamais vamos enganar a Deus, porque Deus conhece o coração, Deus conhece as intenções. Então, zelar pela integridade e pela boa reputação é importante, amados. Isso é deixar Deus agir no nosso caráter. Porque a velha criatura pode até ter tido um mau caráter, mas se ela realmente foi transformada pelo poder de Cristo, pela entrada do Espírito Santo habitando o seu coração, e ela se deixa ser moldada, Deus transforma esse caráter. Deus transforma. Aquele que roubava, não rouba mais, diz aqui o texto, porque mudou o caráter. Nós precisamos dar esse testemunho para o mundo, amados, que crente é um crente que tem caráter. Crente é um crente que tem palavra, que ele não vive uma vida dissimulada, que ele não vive uma vida dupla. Ele é o que é, porque a vida dele está em Cristo. Ele agora é nova criação, todo o seu ser foi restaurado, e agora Deus o molda segundo a sua vontade. Esse é o trabalho de santificação de Deus na nossa vida. Quarta atitude bíblica: vigiemos os nossos lábios. Veja que Paulo está tocando em pontos nevrálgicos, pontos importantíssimos, pontos que não podemos excluir, que está no nosso dia a dia. Vigiemos nossos lábios. Por que devemos vigiar? Olha o que Tiago diz no capítulo 3, versículo 6: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Gente, isso aqui é sério demais. Mateus capítulo 15, verso 11, palavra de Jesus: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da sua boca, isso sim contamina o homem, corrompe o homem. Por quê, pastor? Porque ele mesmo, Jesus, disse: a boca fala do que está cheio o coração. Um coração restaurado por Deus vai poder ter as suas palavras cheias de graça. Paulo disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim que seja boa para edificação, temperada com sal. Sejam palavras agradáveis, palavras revestidas de graça. Porque até mesmo quando você diz a verdade para alguém, se você não dizer com graça, você até mata a pessoa. Você está com mau hálito hoje. Você falou uma verdade, mas falou sem graça. Então, Paulo está aqui nos dando esta orientação, amados, com a questão de vigiarmos os nossos lábios. Por quê? Porque toda palavra deixa marca positiva ou negativa. Palavras podem violentar. Palavras são como punhais, muitas das vezes. Palavras ferem. Não adianta eu dizer, como a própria Bíblia me expressa, dizer: Senhor, louvado e bendito seja o teu nome, e ao mesmo tempo eu digo para alguém: seu miserável, seu infeliz, eu quero que você morra, você não presta. Eu bem dizer a Deus com as minhas palavras, e as minhas próprias palavras ferem o outro. Isso é incompatível com aquele que diz ser nova criatura, com aquele que busca a santificação. Então é muito importante termos esse cuidado. Há poder nas nossas palavras, irmãos. Há poder nas nossas palavras. Aquilo que a gente diz pode marcar alguém negativamente para sempre. Pessoas que carregam, sabe, aquilo martelando a sua mente durante anos e anos e anos e anos, porque alguém disse algo lá atrás. Parece que há poder de vida e de morte no poder da língua. E a própria Bíblia nos diz isso. Vamos zelar e vamos pedir a Deus, como pediu Davi no Salmo 141, verso 3: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos pedir: Espírito Santo, me cutuca quando eu tiver para falar alguma coisa que eu não devo falar. Me incomoda, Deus, me dá uns cascudos, Senhor, quando eu tiver para falar algo que vai magoar, que vai ferir, que vai comprometer o outro e até a mim mesmo. Põe guarda, Senhor, a porta dos meus lábios. Sabe, amados, tem momento que a gente precisa fechar a boca. Devemos ser prontos para ouvir e tardios em falar, mas a nossa natureza humana é o contrário. Para falar estamos prontos. Ah, pastor, falou, eu revido. Na mesma hora, pago na mesma moeda. A gente tem que vigiar isso, amados. Porque Jesus, ele mexeu exatamente com essa nossa natureza. Quando ele disse: se alguém te der um tapa de um lado, oferece o outro. A gente não gosta disso. Bateu, levou. Isso a gente gosta. Mas isso é velha criatura. Nós agora somos novas criaturas. para viver em santificação. Quinta atitude bíblica: cuidemos da nossa comunhão com o Espírito Santo, está no versículo 30, e não, o que, que diz o versículo 30? Não entristeçais o Espírito de Deus. Como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Você sabe? Como é que eu entristeço? Eu vejo um detalhe importante quando Estevão estava sendo julgado pelo Sinédrio, e que ele, cheio do Espírito Santo, ele confronta aquele julgamento, e ele olha nos olhos deles e dizem: vocês sempre resistem ao Espírito de Deus. Como que dizendo, vocês são homens de Deus, vocês se dizem ser de Deus, mas vocês estão resistindo ao Espírito de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele começa a se entristecer na vida de um crente, de um cristão, quando ele começa a resistir, quando ele começa a fechar o coração, quando ele começa a trancar portas, quando ele começa a colocar o Espírito em cárcere privado, quando o Espírito Santo fala uma coisa, ele faz outra. Isso é resistência ao Espírito Santo. Ele veio, habitou, ele quer se mover, ele quer agir, ele quer nos ajudar na santificação, mas eu coloco reservas, eu vou bloqueando, eu vou impedindo, eu vou resistindo. Consequentemente, o Espírito Santo vai se entristecendo, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia de Deus que ele traz sobre mim para eu me sentir espiritual, não, ele é uma pessoa. Por isso Paulo diz que a comunhão do Espírito Santo, ele é uma pessoa no qual eu me relaciono. Ele foi enviado para habitar, para nos guiar a toda a verdade, para nos ajudar a viver a vida. A partir do momento que eu impeço o Espírito Santo, ele vai se entristecer. Não acontece o mesmo com a gente? O filho, quando não te obedece, não te entristece, pai e mãe? Só que à medida que eu vou entristecendo o Espírito Santo, eu acabo culminando com a realidade do Espírito Santo se apagar. Por isso Paulo diz: não apagueis o Espírito. Como é que eu apago o Espírito? Entristecendo. Como é que eu entristeço? Resistindo. Como é que eu não entristeço e não apago? Dando liberdade para o Espírito Santo agir. Aleluia. Pode agir, Espírito. Falou, presta atenção. Atenta para o que ele está direcionando, amado, porque ele sempre vai te direcionar para a verdade. Tem muito crente dando ouvidos a outras coisas e não ao Espírito Santo, e não sabe por que tem a sua vida espiritual afetada, não sabe por que não tem mais aquela disposição de antes, sabe, aquele início em que ele se converteu, queria falar de Jesus para todo mundo, queria estar todo culto na igreja, queria fazer a obra do Senhor, mas o tempo foi passando, sabe, o marasmo veio, a acomodação. Por que isso acontece? Por que permitimos que hoje, anos depois, eu seja menos do que eu fui antes? Porque uma vida cheia do Espírito Santo, amados, não existe acomodação. Vida cheia do Espírito Santo, há sempre ânimo para tudo. Sabe, ele não perde o pique, porque quem gera o pique é o Espírito Santo. Não é igreja, não é pastor, não é ninguém, é o Espírito Santo habitando em nós, agindo, se movendo, produzindo fruto, é deixando ele ter total liberdade. Aí sim você vai viver essa energia espiritual que não se perde, não se perde. Passam-se os anos e aquela expectativa continua, aquele ânimo continua, aquela vontade continua, porque deixamos o Espírito Santo agir. Ele é a verdadeira motivação do crente. Se você está aqui na igreja porque a igreja é bonita, é confortável, ou porque tem eventos que agradam você, e só isso, o dia que não tiver, você vai procurar outro lugar, avalie a sua vida. Qual é a verdadeira motivação? Porque se a gente se baseia nessas coisas, amados, aí assim a gente se acomoda, sabe? Porque a igreja tem as suas fases, tem momentos que não tem tantos eventos assim, e se nós somos tocados para frente por essas coisas, a nossa vida espiritual vai ser assim, ó, altos e baixos, altos e baixos. Aí eu olho para a igreja primitiva e vejo discípulos perseguidos, ameaçados de morte, muitas das vezes torturados e tudo mais, mas transbordando de alegria do Espírito Santo, queriam pregar o Evangelho para todo lugar, e você pensa, o que os motivava? É porque eles eram cheios do Espírito. Só isso, cheio do Espírito Santo, como nós cantamos aqui, vem como em Pentecoste. Nós precisamos viver um Pentecoste todo dia, deixando o Espírito Santo se mover, amém, queridos? Amém. Outra atitude, já estou encerrando, versículo 31 e 32, atitude bíblica: cuidemos do nosso coração, cuidemos do nosso coração. Não estou falando aqui no contexto de você ir para o cardiologista, isso você deve fazer todo ano, faz um check-up, vê se a pressão está joia, vê se no exame lá dá tudo ok, colesterol, glicose, está tudo direitinho. Isso é importante todo mundo fazer, e os homens também. É importante, principalmente os homens, nesse contexto de coração. Não é nesse contexto que eu estou falando, mas da gente fazer um raio-x no nosso interior. Coração fala de espírito, fala de emoções e fala de mente. O que nós temos depositado nesse coração? Porque Paulo aqui, ele fala de coisas que nos contaminam e fala de coisas que são benéficas. Ele diz: longe de vós toda amargura, toda cólera, ou seja, toda fúria, toda ira, já falamos, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia e toda maldade. Longe de vós, sabe? Porque essas coisas, a Bíblia diz, nos contaminam. Não tem jeito. Se a gente se aproxima demais dessas coisas, vamos ser contaminadas, nossas vestes serão manchadas, vestes que já foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Devemos zelar pelas nossas vestiduras, amados. Elas precisam ser brancas como a neve, elas precisam ser alvejadas no sangue de Jesus. Mas quando eu deixo essas coisas entrarem e se alojarem, porque essas coisas você pode até vir a sentir, a questão é o que você faz com ela. Aquilo que eu volto a dizer, você pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninho na sua cabeça. Se eu tenho esses sentimentos alojados e eu deixo, eu hospedo esses sentimentos, vai comprometer a nossa santidade. Não tem jeito. Por outro lado, ele diz que o nosso coração tem que ser cheio de benignidade, de compaixão e de perdão. Gente, fala isso para o mundo. Você é um boboca. Que isso? Ainda bem que Paulo está falando isso aqui para o povo de Deus, para o povo que se tornou santo, separado. Nós somos chamados para sermos benignos no mundo com tanta maldade, de nós sermos compassivos, sermos ternos, afetuosos, sensíveis. Compaixão não é você trazer para si o sofrimento do outro, mas você se colocar no lugar do outro e perceber o sofrimento dele e se importar por ele. Que bom que Jesus teve compaixão de nós. Se ele não tivesse tido compaixão, onde estaríamos? O que seria da nossa vida, irmãos? Por isso ele veio e se colocou no nosso lugar, ele se fez homem. Ele sabe o que é padecer, diz a palavra, porque ele se colocou numa condição humana como eu e você. Por isso ele compreende as nossas lutas, as nossas fraquezas, os nossos sofrimentos, e ele nos ajuda a vencer e a superar tudo isso, porque ele teve compaixão de nós. E nós não vamos ter compaixão? Vamos deixar isso apenas no plano de Deus e eu vou pensar só em mim mesmo? O que mais tem contaminado a sociedade nos dias atuais se chama egoísmo, onde cada um agora só pensa em si mesmo, casa, não para fazer o outro feliz, mas para que ele me faça feliz, e por isso não dura muito tempo, por causa do egoísmo. Então nós precisamos ter cuidado, amados, com o nosso coração, amém? Trata bem o seu coração, olha o que está entrando lá dentro, olha o que está sendo semeado no seu coração. E para encerrar, outra atitude bíblica importantíssima para a nossa santificação, coisas práticas. Versículo 2 do capítulo 5 diz: andai em amor. Andemos em amor. Amor é marca registrada do discípulo de Jesus. O que registra você para os outros que você é crente não é simplesmente você estar com uma Bíblia debaixo do braço. Oh, glória, aleluia, paz do Senhor, irmãos. E é crente. Não é o evangeliquez. Isso pode até denunciar alguns, mas tem crente que não tem esse perfil e são cristãos de verdade, porque não é apenas o que exterioriza, mas é o que vive. Não precisa falar o evangeliquez, não precisa andar o tempo todo com uma Bíblia debaixo do braço para você ser identificado. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor é a marca, é a identidade do cristão. Entende? É o que denuncia quem realmente nós temos um Deus que é amor e que nos ajuda a amar. Porque andar em amor é o que mais glorifica a Deus, amados. Pastor que é reconhecido porque prega bem ou administra bem a igreja, só glorifica ele mesmo. Mas se ele anda em amor, isso glorifica a Deus. Igreja que só é reconhecido por causa dos eventos ou da estrutura do edifício que ela possui, só glorifica ela mesma. Mas se ela anda em amor, é isso que glorifica a Deus. Crente que é reconhecido pela roupa que usa, pela forma evangélica de falar, só glorifica ele mesmo. Mas se ele anda em amor, Deus é glorificado. Então, quando eu e você andamos em amor, nós glorificamos a Deus e ficamos mais parecidos com o Pai. Tal Pai, tal Filho. Se nós andamos em amor, isso é tão importante, amados. Você pode fazer tudo nessa vida, todo mundo pode te aplaudir, todo mundo pode te colocar lá em cima, mas a Bíblia é muito clara: se você fez tudo isso sem amor, você não é nada. Diante de Deus não valeu de nada, porque essas coisas passam, sabe? O louvor dos homens passa. Tem gente que de vez em quando você está lá vendo na internet ou lendo uma revista, e fulano de tal fazia tanto sucesso com aquela música, ou era um ator de sucesso naqueles tempos, está sumido, nem lembra mais, porque as coisas no mundo passam, os elogios passam, as coisas passam, mas a Bíblia diz: o amor jamais passará. Que essa seja a nossa marca, querido, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que nós somos e refletimos, refletindo o amor de Jesus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, Deus nos chama a uma santificação. Essa é uma palavra para a gente sair daqui pensando. Essa é uma palavra que muitas das vezes nos incomoda, nos confronta. A gente não gosta de ouvir certas coisas, mas quando a gente abre os ouvidos espirituais e deixa Deus registrar dentro da nossa alma, do nosso espírito, essas verdades, e tomamos a decisão de segui-las, aí nós vamos ver um processo extraordinário. O Espírito Santo nos ajudando em santificação. Você vai se sentir cada vez mais pertinho de Deus do que nunca. Você vai percebendo Deus agindo nas suas circunstâncias. Você vai conseguir atravessar até mesmo as circunstâncias numa ótica totalmente diferente de antes. Onde antes você reclamava, onde antes você não entendia, mas agora você percebe: não, Deus está cuidando de mim, Deus está comigo. Você sente Deus do teu lado. Quando tudo parece que te dizer que Deus te abandonou, você tem uma certeza, sabe? Porque você está juntinho de Deus. Quando a gente se deixa contaminar, amado, isso vai distanciando, distanciando, distanciando, distanciando. E quanto mais você está longe de Deus, mais Deus parece pequeno e menor. Se você daqui pudesse ver o pão de açúcar, você diria: o pão de açúcar é tão pequenininho, você está longe. Agora, se você está lá naquele paredão pão de açúcar, você vai dizer: meu Deus, como é grande, porque você está perto. Então a santificação é que vai determinar, amados, mais proximidade ou mais distância. Onde você quer estar? Mais perto ou mais longe? Há um corinho antigo, um hino antigo, que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então que nós possamos a cada dia, amados, cuidar e zelar, porque esta é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu trago essa palavra em total temor e tremor, porque não é uma palavra fácil de se pregar. Nós somos tentados a só pregar palavras que fazem a gente sair pulando de alegria. Mas que adianta a gente sair pulando de alegria, essa alegria se perder um dia depois, uma semana depois, né? E a gente nem lembra mais. Mas a gente precisa ouvir aquilo que Deus tem falado para a gente, mesmo que seja aquilo que a gente não goste muito, que nos confronte. Mas é onde realmente Deus consegue mexer com a gente. É onde a gente aprende e vê coisas, percebe coisas que de repente não percebíamos. Estávamos ignorantes daquilo. E aí Deus nos chama a tomar decisões. Toda vez que Deus confronta o seu povo, Ele chama a uma decisão. Ele chama a uma postura de vida daqui para frente. Deus não está pedindo a nossa perfeição, irmãos, porque jamais vamos conseguir isso aqui na terra. Deus não pede a nossa perfeição. O que Deus está pedindo de nós é maturidade, é crescermos. E o crescimento se dá à medida que eu tenho a devida compreensão da importância da santificação. Porque a Bíblia, vimos aqui de uma forma muito categórica, nos mostra isso. Não podemos descartar, não podemos deixar de lado, não podemos viver o Evangelho de qualquer maneira. Nós precisamos atentar e vigiar mais a nossa vida. Vigiai e orai. Se a vigilância não fosse importante, Jesus só dizia: basta orar. Tem muito crente que está orando, mas está caindo em tentação. Tem muito crente que está orando, mas está se contaminando, porque não vigia a sua própria vida. Que bom que Jesus disse, não disse orai e vigiai a vida dos outros. Jesus disse orai e vigiai a sua própria vida. É olhar para dentro de si mesmo, se interiorizar e ser transparente com você mesmo e perceber: isso aqui eu não tenho feito, isso aqui está me comprometendo, isso aqui está me afetando. Eu preciso abrir mão disso, eu preciso evitar isso, mas também preciso trazer isso para a minha vida, que eu estou aprendendo pela palavra. E aí você vai vendo esta obra extraordinária que Deus um dia começou na sua vida, e Ele há de completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. A questão é: não vamos deixar essa obra ser embargada, não vamos deixar. O diabo não tem poder de embargar a obra de Deus na tua vida, não tem, mas você tem, você tem. Se eu dou brecha ao diabo, ele vai ganhar legalidade para embargar, mas muitas das vezes somos nós que embargamos, sabe? Coração endurecido, a gente se fecha. Então não vamos deixar Deus embargar não, amados. Ele começou uma boa obra, essa obra é muito boa, e não vale a pena, por um momento, por um deslize, simplesmente, deixarmos tudo se perder. Não vamos deixar, vamos ser fiéis até a morte, e vamos todos nós receber a coroa da vida. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado porque Tu nos ensinas. Obrigado porque Tu trazes conteúdos importantes que precisamos trazer para dentro de nós mesmos. Precisamos refletir sempre. Precisamos, ó Deus, crescer em maturidade, para podermos não andar como meninos agitados de um lado para o outro, movidos por toda sorte de doutrina, mas possamos ter consciência do nosso chamado, de quem nós somos em Cristo Jesus, da nossa identidade espiritual e também do nosso compromisso de zelar pela vida cristã, de buscarmos a santidade, de sermos santos, separados de toda a contaminação do mundo, de todo desejo da nossa carne, Senhor. Não permita, ó Deus, nos ajude, por favor, não deixar que, por descuidos nossos, venhamos a manchar as nossas vestiduras espirituais. Espírito Santo, fala com a gente. Espírito Santo, acende aquela luz de alerta em nossa mente, em nosso coração, quando formos fazer algo que virá nos contaminar. Tu és aquele que nos guia todos os dias. E o teu desejo, Espírito Santo, é que nós possamos ser santos diante do Senhor. Por isso nos ajuda, Pai. Nos ajuda diante de tantas facilidades que o mundo nos apresenta, de tantas tentações que todos os dias enfrentamos, mas que com a tua força e através da nossa convicção de fé e de conhecimento da tua palavra, possamos resistir a toda proposta do mundo, possamos resistir a todo desejo e interesse da nossa carne e possamos abraçar os interesses de Deus, possamos abraçar a vontade de Deus e procurar com todo zelo não nos deixar ser contaminados, assim como Daniel não permitiu, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, porque esta palavra muitas das vezes traz à tona aquilo que nós cometemos, ó Deus, e muitas das vezes ficamos que, como que nos acusando e achando: o que eu fiz, Deus não vai me perdoar. Mas que bom que tu és Deus gracioso e tu percebes quando há um coração que realmente se arrepende e que quer mudar. E o teu perdão vem, o teu perdão restaura, o teu perdão, ó Deus, nos motiva a continuar em frente. É o que eu te peço, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajudes a sermos mais vigilantes. Te pedimos isto pela fé, Senhor, e te agradecemos pela tua graça maravilhosa, que nos preenche a cada dia, e mesmo quando somos fracos, então é que nós somos fortes. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pelo teu propósito na vida de cada um de nós, obrigado por esse domingo abençoado em tua casa, e permita, Senhor, que o restante desse domingo seja também abençoado por ti, no convívio com a família, no almoço que vamos ter daqui a pouco, e que no restante desse dia e no decorrer dessa semana, tu continues a agir em nosso viver. Muito obrigado por tudo, Senhor, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom domingo, bom almoço, bom descanso, até logo mais com o batismo nas águas. Vá na paz do Senhor.